já tá tudo combinado. A gente vai curtir um som, a gente vai se namorar. O que rola vai ser tão bom, caminhando lado a lado, seguindo a mesma direção. A gente quer ouvir a música sem mudar a estação. Na melodia a gente vai, vai, com nossa voz eu sei que tem a solução pra gente ser feliz, meu bem. Na melodia a gente vai, vai, com nossa voz eu sei que tem a solução pra gente ser feliz. Bora dançar, vem, ó. É pra balançar. Cadê? Mexendo a cabeça, vamos ensaiando o passinho pra jogar no carnaval. Vou fazendo a coreografia que ninguém me aborreça. E amor, jogue pra esquerda e pra direita nesse balanço legal. Vambora! É pra balançar. A gente vai curtir um som, a gente quer se namorar. Quando rolar vai ser tão bom, caminhando lado a lado, seguindo a mesma direção. A gente quer ouvir a música, bate forte o coração. Na melodia a gente vai, vai, com nossa voz eu sei que tem a solução pra gente ser feliz, meu bem. Na melodia a gente vai, vai, com nossa voz eu sei que tem a solução pra gente ser feliz. Bora dançar, Salvador, gostoso! É pra balançar. Pega na cintura, vai descendo, não esquente a cabeça. Vamos ensaiando um passinho pra jogar no carnaval. Fazendo a coreografia que ninguém me aborreça. Hey! Jogue pra esquerda e pra direita nesse balanço legal. E aí? É pra balançar. Vou balançar.